Ser Atitude é. Um dos maiores problemas do nosso planeta é a produção de lixo. Os resíduos mal descartados ou armazenados de forma inadequada causam muitos transtornos, contaminam o solo e as fontes de água. Por isso é muito importante colocar o lixo na lixeira. Tenha atitude, você pode fazer a sua parte. Não jogue lixo no chão, porque os resíduos vão parar dentro dos arroios e dos rios, entopem as canalizações e provocam alagamentos. Procure uma lixeira e ajude a preservar o meio ambiente. Deposite o lixo nos dias e horários em que passa o caminhão da coleta para que ele tenha o destino certo. Lembre-se, suas atitudes fazem a diferença para um mundo melhor. Esta é uma dica da Corsã, um patrimônio de todos os gaúchos. Mais saneamento, mais vida, mais saúde. Corsã, você faz o futuro acontecer. RS Mais Saneamento. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.